Ei, psiu. Fala comigo! Hoje em dia ninguém mais dança nas festas, então eu trouxe meu pai e minha mãe, uma salva de palmas pra Dona Júlia e seu Rafa, pra ensinar um shot pra vocês. A lua quando brilha fala de amor. No gingado desse shot sinto teu calor. A noite acordado sonho com você. Yeah, yeah, yeah. Eu sou ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração. E amar até até quando Deus quiser. Amar até até quando Deus quiser. E amar até quando os dois quiser. E amar até quando os dois quiser. Uá! Acelerou, Dona Júlia, ó. Perde o pique não, hein. Ei! E tome show. Olha o passo da menina que leve. Logo se percebe no seu caminhar. O que ela quer é dançar. No meio do salão a confusão e lalaia pra disfarçar. Esqueci o nome dela. Não sei se é Valentina, não sei se é Gabriela. Só lembro o número da sapatilha dela, que de dança ficou tão velha. Pode um ano passar até nevar, pode chover, relampejar. A sapatilha 37 eu vou lembrar. E pode um ano passar e até nevar, pode chover, relampejar. Da sapatilha 37 eu vou lembrar. Oh! Isso é vibezinha do Thiago Brava, papá! Vamos, show! É, não foi por falta de me avisar. Não adianta mais me consolar. Se foi eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim. O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou. É, às vezes não consigo me entender porquê. Sinto falta, mas já não sei mais do que é. Se te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade. Foi saudade de você. Se te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade. Foi saudade de você. Eu quero viver mais uns 100 anos pra reparar os danos e um dia te encontrar por aí. Deixa eu fazer parte dos seus planos pra consertar enganos. É que eu tô aqui. Não gritinho pra Dona Júlia, seu Rafa! Seu Rafa pede valsa, menino!